sociedades atuais, praticamente para onde quer que se olhe, vêem-se as marcas iradas e as feridas profundas da raça e do racismo no sistema social. É irónico que, embora o racismo seja uma realidade, e uma realidade chocante, a própria raça seja uma ficção. O conceito de raça não tem fundamento genético nem biológico. Todos os seres humanos estão intimamente relacionados uns com os outros e, simultaneamente, cada ser humano é único. O conceito de raça é não só completamente artificial, como novo. Contudo, na sua breve existência, já provocou danos consideráveis. À semelhança do que faz a maior parte das mentiras e absurdos que circulam entre nós. Em termos humanos, A análise por meio do ADN desmantela completamente a ideia de raça. A raça não possui qualquer realidade biológica básica. A espécie humana não vem pura e simplesmente embalada dessa forma. Ao invés, a raça é um conceito social, cultural e político, baseado em aparências superficiais e circunstâncias históricas, sobretudo as derivadas dos encontros com outros povos. À medida que a Europa desenvolvia um alcance global, com a escravatura e o colonialismo que se seguiram. Bye. Todos os seres humanos têm os mesmos antepassados. A história humana é curta, tem menos de 25 mil anos, sendo que as primeiras migrações a partir de África começaram à metade desse tempo. A diversidade física das populações humanas atuais é puramente fruto dos acasos geográficos do clima e do isolamento dos grupos nómadas. As distinções que se estabeleceram desde então entre povos são, portanto, arbitrárias e superficiais, mesmo as relacionadas com a cor da pele, pois conforme revela um momento de atenção, não há pessoas brancas, negras ou amarelas. Há pessoas com muitos tons e tipos de pele, não sendo isso diferente de qualquer outro aspecto da sua humanidade, salvo o que a malícia dos outros consegue conceber. We'll be right back. Para ultrapassar o racismo é necessário ultrapassar a raça. Mas esse objetivo não é auxiliado por aquilo que Sartre designou como racismo antirracista, como é o caso do poder negro e seus cognatos. É compreensível que as comunidades que são objeto de preconceito e abuso se refugiem atrás de uma identidade assumida e protetora. Mas as identidades tornam-se rígidas e transformam-se em fonte de novas devoções, novos pretextos para pagar o mal com o mal. E, assim, entrincheiram indiretamente a própria ideia que jaz na raiz do problema. Thank you. racismo findará quando os indivíduos virem os outros apenas em termos individuais. Não há indicações de branco ou negro nos cemitérios de guerra, observou John F. Kennedy. E há uma moral significativa nessa observação. Thank you. Ouvimos de Charles Mingus o álbum Blues and Roots, de 1960. Leituras do livro de A.C. Grayling, O Significado das Coisas, Gradiva, 2002. Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.